2109, controle. 2109, tudo na senha, número 300. Já na televisão 300 até a posição mística. Agora, a corte, tudo na senha 300. Primeiro dia, corte o voo 1099. 3 horas, passarinho de 10 mil, eu estou com o papo, a gente vai subir aqui na 0, 1-1, ao 2 ao final, ele é o seu, eu já tenho a estabilidade. Fica para o nível 1-3-4, e para do metal, que já está na alerta, tem a forte estabilidade. Thank you. 3 é do Pato, controle. Polícia 04, controle. A mensagem foi para o 5-04. 4 horas, 7 milhas, Nordeste. É o 2300, passando no número 100, descida para 0,50. Obrigado por ter dado a oportunidade de tirar o meu teste. Muito bem. Thank you. Thank you. Center position until the corner corner width. That's a mile over. Okay.

fazer os preparativos no pé, alteração no zero. Ano 1, recepção ligada. Zero, zero graus, 03. Ele pode ser zero, zero. autorizado com a posição de alerta de posição 0, você para 2 a 10, alto na sua 1, 0, 1.